Não imaginarão os ouvintes o gosto que nós temos em redescobrir e voltar a lembrar pessoas de que já falámos aqui em anteriores destaques. Enfim, nós estamos a fazer isto, já o fazemos praticamente em 2002, mas, portanto, desde 2006 temos aqui uma banda por semana para falar. Quando fomos a entrevistas com outros, lembramos as pessoas e eles dizem-nos também o que é que acham, o que é que eles andam a fazer. Recordo-me de que quando falávamos com o Tó Neto, precisamente há 2 anos, falávamos também de álbuns que tinham sido na altura, também na cena do instrumental. E lembro de ter falado, quer da Rota dos Ventos, quer de Stiletto, álbuns de Francis. Francis, que na altura recordávamos como um ex-membro de Chutes e Pontapés, e é a melhor cartão de visita que temos neste momento ainda, por falar de Francis, porque toda a gente se recordará provavelmente disso. Tínhamos coisas que esperar, de quando perguntámos o que é que ele andaria a fazer, esperar pouco mais de um ano e pouco, para saber que The Last Prophecy, e este é o álbum de que iremos, estamos em destaque aqui na Boa Nova esta semana, e que, por sua vez, motiva esta conversa com o Francis, para o que ele diz que é um fechar de um ciclo. Francis, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Um Boa fechar tarde, de um Pedro. Ciclo porquê? Ora bem, talvez que seja uma trilogia, mas está tão distendida no tempo que dificilmente se poderia chegar lá se eu não falasse disso. O Stiletto foi um início de um projeto instrumental que eu enverdei depois de sair dos Chutes e fazer outros trabalhos com outras bandas, porque queria explorar a senda do musical, do instrumental. Depois, mais tarde, fiz o Rota dos Ventos e depois de um interregno algo longo em que tive a trabalhar com outras bandas, a fazer colaborações, a produções, a trabilhar com o Jorge Palma, passou-me sempre no Oceão e o HF, etc. E fui fazendo também outras coisas, gravações de bandas sonoras, pequenas intervenções. Também fiz a queria a banda Ravel, não sei se vocês tiveram conhecimento disso. Perfeitamente. Pronto. E também produzimos com a voz da Maria Leão, não é? A Maria Leão, a Marité, a nossa Marité, exatamente. Um projeto que infelizmente acabou prematuramente, mas pronto, aconteceu e não era um projeto interessante, na vertente pop, mas era interessante. E sempre que tinha tempo disponível ia aglutinando ideias para fazer este The Last Prophecy, que eu peço desculpa aos ouvintes por estar em inglês, mas realmente o mercado é cada vez mais pequeno musicalmente, porque hoje em dia quase ninguém compra música, toda a gente copia, e então hoje em dia, com as possibilidades de internet, o lançamento pretende-se internacional e já foi de certa forma, e portanto se eu pusesse os títulos em português seria mais complicado chegar lá. E portanto optei por títulos em inglês. Eu fechado ciclo, a fechada trilogia que se iniciou com o Stiletto. Não quer isso dizer que eu não vá fazer mais instrumentais, aliás, já estou a preparar outros. Neste ciclo que se iniciou no Stiletto e passou para o Rota dos Ventos, nesta postura, era o disco que me faltava fazer. Daí o fechado ciclo. Outras coisas seguirão, estou a trabalhar em coisas agora mais acústicas, etc. Que ainda vai demorar algum tempo para ficar para fora, mas pronto. quando falo aqui uma trilogia, isto faz-me, e desculpe lá a comparação, lembrar o Star Wars. Não virão aí outras trilogias ligadas também a isto? Eu não sei, pronto, a criação musical e qualquer forma de arte, a criação não é previsível, ou seja, nós podemos ter vontade de fazer uma coisa e ela não surge ou surge da forma que entende. Não raramente já me aconteceu estar a pensar num tema que gostava que fosse de determinada maneira, para depois de repente outro tema completamente diferente se impor, até me acordar a meio da manhã, aconteceu uma vez às 4 da manhã, acordar, ligar o gravador e pôr lá uma malha que me estava a acordar e que não tinha nada a ver com o que eu estava a trabalhar. Portanto, às vezes as coisas acontecem assim, às vezes há a ideia que estamos a captar qualquer coisa do éter, porque não sabemos muito bem de onde é que as coisas nos chegam, portanto é natural que nos trabalhos que seguirão haja muito de intencionalidade, mas também vai haver muito de espontaneidade e criatividade, aquilo que for surgindo. Neste momento estou a ter muito gosto em trabalhar em acústicos, base de guitarras acústicas, que é uma coisa que também é uma ideia que eu já tinha já há algum tempo, trabalhar basicamente as acústicas, mas não sei onde é que o processo criativo me levará, não é? Antes de falarmos deste Last Prophecy, vamos então recuar no tempo e lembrando que o estileto é de 86, se não me engano. É de 86, exatamente. O estileto que na altura ainda saiu em vinil, não é? Eu creio que depois o Rosas Ventos já tinha edição em CD. Em CD, exatamente. Eu já fui à procura, quer de um, quer de outro, na esperança de que houvesse edição em CD. Não se encontra para venda. E recordo que na altura, e vamos falar aqui em nomes, um tinha edição, se me engano, da EMI e o outro da Universal. Não, são os dois da EMI. Universal, o Poligrama foi o Ravel. Ravel, ok. Ravel. Não é uma pena quando isto acontece, normalmente quando sai de Last Prophecy e provavelmente há pessoas que vão comprar este disco e querem saber o seu trabalho anterior, que não o descubram. Eu tenho pena também, mas eu não posso fazer muito quanto a isso. Já deu essas vezes, na altura em que o David Ferreira ainda estava na EMI Valentim de Carvalho, aqui há meia dúzia de anos, talvez, ou menos, até dois ou três, talvez, falei com ele e disse-lhe, pá, vocês não querem reeditar aquilo porque há pessoas que ainda não há procura, pronto, mas os critérios editoriais das editoras, hoje em dia, e eu percebo, é daí que vou fazer agora uma parte, daí que esta edição deste The Last Prophecy não foi inteiramente fácil, isto porque as editoras hoje em dia, com a falta de clientes compradores de música, e como eu volto a repetir, as cópias dos MP3 e as disponibilidades através da internet, etc, etc, as cópias piratas, tudo aquilo que a gente sabe, hoje em dia as editoras têm mais dificuldade em colocar os discos no mercado, e mesmo a vender MP3 é mais fácil copiar do amigo que já tem, etc. Portanto, um disco dá para fazer não sei quantas mil cópias, quer dizer, quantas até as pessoas se chatearem. Daí que os critérios editoriais das editoras de discos, que já era muito, sempre foi, muito cingida ao comercial, hoje em dia é quase uma questão de sobrevivência, ou seja, eles hoje não se podem meter em grandes aventuras, porque senão estão a perder dinheiro. E hoje em dia acho que todos os questões contam, mesmo as multinacionais têm grandes problemas de orçamentos, e de tesourarias, e sei lá o quê, e estão a dispensar pessoas, etc., porque cada vez tem menos música, não só em Portugal, como obviamente, mas também a nível internacional. Daí que os critérios são cada vez mais apertados. Isso levanta uma questão que para mim é grave, que é a música, como qualquer forma de arte, é cultura, é uma forma de cultura. Seja boa, seja má, faz parte da cultura. E essa forma de cultura, no fundo, fica subjugada aos critérios cada vez mais rígidos do comercial. Ou seja, se, vamos supor, um músico faz uma peça fantástica de música, estamos a falar de música, faz uma peça fantástica, mas inovadora, demasiado inovadora, para ser imediatamente aceita e comercial, isso nunca vai sair da gaveta. Porque nenhuma editora tem coragem, nem orçamento, se calhar, para se meter em aventuras e editar uma coisa dessas. O resultado, a qualidade da cultura musical está a passar por um crivo muito apertado de critérios que não têm nada a ver com cultura, nem qualidade, mas sim comercial. Pronto, isto voltando ao Estileto e Rota dos Ventos, eu quando falei com o David, ele disse-me a mesma coisa, eventualmente nós um dia, eu até lhes disse, façam uma edição de um CD duplo com o Estileto e Rota dos Ventos, e podem fazê-lo por um preço acessível. Mas tal não aconteceu, e eu vi, com alguma pena minha, reedições na FNAC de músicas de altura, daquela banda que tocava o Patchouli, do Chiquitê, o Grupo Baile. O Grupo Baile. do CTT, dos Rádio Macau da altura, um monte de coisas, GNR do início, Heróis do Mar, e o Francis realmente não apareceu. A desculpa, ou a resposta que me deram é, os instrumentais continuam a ser difíceis. Um bocado como o Big Bang do Toneto. E eu lembro-me de outros músicos que faziam, na altura, mesmo antes do Toneto surgir, quando eu fiz os primeiros instrumentais, havia também o António Pinto Vargas, que ainda lançou um álbum há pouco tempo. Exato. Havia o Naná Sudeias, que também fez uns discos instrumentais de alta qualidade, que também desapareceu. E o Homem das Flautas, que antes... O Ronquial, exatamente. E tudo isso desapareceu um bocado, os famosos, mais resistentes, menos resistentes, mas vão desaparecendo. Eu estou a pensar um dia, mais não seja, dado os pedidos que tenho tido, sobretudo agora depois da edição do The Last Prophecy, tentar negociar de alguma forma com a EMI, com a Valentim Carvalho, neste caso, a autorização para reeditar eu mesmo o Estilete e a Rota dos Ventos. Pode ser que venha a acontecer um dia. Teremos muito gosto que assim aconteça. Eu sou um dos que tenho o Estileto em LP. Eu lembro-me de uma história curiosa que também já na altura me fez alguma pena, que isto, os discos esgotaram relativamente depressa, não porque tivessem vendido exageradamente, mas porque as edições foram pequenas, relativamente pequenas. Mas pronto, foi confortável. Eu lembro-me de, na altura, havia uma loja muito importante que depois acabou de se transformar numa cadeia de lojas de música, que era precisamente a Loja da Música, que deixou muitas saudades porque conseguíamos encontrar lá tudo aquilo que, pronto, não se encontrava em mais lado nenhum, e o dono, que eu não conhecia de lado nenhum, no início tinha uma loja aqui em Oeiras, na Quinta das Palmeiras, e dizia-me assim, epá, eu estou farto de pedir, isto ainda na altura do Estileto, estou farto de pedir o Estileto e o Rota dos Ventos também já tem sido, estou farto de pedir à EMI que me mandem os Estiletos, pá, porque eu ponho isto a tocar aqui na loja e eu, se tiver 20, vendo 20, se tiver 40, vendo 40, porque as pessoas dizem, ah, o que é isto? Ah, é isto, isto, e levam, mas eles não me dão isso, pois, epá, escutou aquela edição, depois fizeram uma segunda, acho que chegou a fazer uma terceira, mas depois pronto, esqueceram-se disso e passaram adiante, não é? Laço para Fazer, como diz muito bem, é uma edição de autor. E que disse há pouco que está em inglês, mas que se pudesse teria eventualmente feito também uma edição em português. Teria sim. Uma questão. Isso exigiria ter feito duas edições. Uhum. E isso, portanto, o orçamento era o dobro, não é? E não sei que justificasse, portanto, o inglês é cada vez mais internacional, a música é instrumental, portanto, não tem letras, foi uma questão só do nome do álbum e os temas em inglês, de forma a internacionalizar mais a capacidade de expansão de apresentação do trabalho lá fora. Já várias vezes aqui falaram vários autores de que a música instrumental não passa na rádio, enfim, e por isto entre aspas, porque nós passamos, enfim, mas reduzimos a nossa quarta parte de insignificância que somos, mas falamos aqui um exemplo dos Corvos, Júlio Pereira, etc., e outros nomes, Ronquial, que recentemente têm feito discos com voz. O Júlio Pereira fez há pouco tempo, Ronquial fez no ano passado com o Encantado, os Corvos também fizeram aqui o destaque há cerca de 3 meses, 4 meses. O Francis vê-se de algum modo a fazer o que já tinha feito com o Ravel, eventualmente? Não, a menos que seja outro projeto, cá está. Ravel não tinha nada a ver com o Francis, enquanto Francis era, embora compositor também em Ravel, era um projeto completamente diferente que dependia, assentava na capacidade criativa e interpretativa dos 5 elementos da banda. Portanto, não era uma banda de suporte do Francis, nem nada que se precisasse. Era um todo, não é? E, portanto, desenvolveu um trabalho que tinha a ver com a sensibilidade e a criatividade dessas pessoas envolvidas, não é? Eu gosto demasiado de música instrumental para alguma vez me aventurar em vozes. E explico porquê. A voz, é através dela que comunicamos, certo? Estamos a falar, eu estou a falar com você, consigo agora, e estou a falar com os ouvintes, através de voz comunica as palavras e conforme o que eu digo as pessoas aprendem as ideias. E se eu falar de coisas tristes, somos capazes de ficar todos um bocadinho tristes. Assim como se eu falar de contar algumas anedotas, é capaz de ficar tudo bem disposto. Ora bem, a música consegue, sem palavras, consegue estabelecer elas de ligação e criar, quase diria, sentimentos, criar emoções quase tão fortes como a voz o consegue. E essa parte fascina-me, porque se há muita música, e ainda há tempos tive uma entrevista também com outra rádio que me falava da Euromúsica, são aqueles discos que saíram em massa, tudo feito com teclados e de sequenciadores, e não estou a falar de Tonet, obviamente, mas aquelas músicas que se vendem nas lojas de macrobiótica, que algumas de valor, umas são celtas ou música celta, e aquilo soa tudo um bocadinho parecido, porque é tudo feito com sequenciadores e pronto, e independentemente da criatividade musical que está por trás, os instrumentos não são reais. Eu penso que consigo tornear isso, porque quando estou a tocar os instrumentos em si e a tentar lidar com eles o melhor possível. Eu não sou um grande instrumentista, mas pronto, até encontrar aquilo que quero fazer, insisto. E quando sai com a emoção que eu estou a sentir. E isso é o meu agrado, o extremo agrado quando faço este trabalho, é que as pessoas depois me transmitem aquilo que sentem. Nem todas a mesma coisa, da mesma forma, mas e da mesma intensidade, mas que me sentem aquilo que ouvem, que sentem quando ouvem a minha música. E isso é extremamente gratificante. Os instrumentos têm capacidades, através do som, de sugerir emoções, e sugerir imagens, e sugerir ambientes às pessoas, e é isso que me fascina e é isso que eu quero procurar. O que não impede que eu venha a entrar noutros projetos quaisquer, com outros músicos e fazer outras coisas, mas para já não está previsto. quarto século que medei entre o laço de prófase e o estileto, permitiu-nos que a técnica evoluísse muito. E permitiu-nos uma coisa que era, para um mundo instrumentista, como é o caso do Francis, na altura fazer isto com muitos instrumentos era muito complicado ser digital. Era como foi, porque quer o estileto, quer a rota dos ventos, tinham muitos instrumentos, muitas eram guitarras, basicamente, mas tinham já bastantes instrumentos e, portanto, eram as pistas que nós tínhamos, as 36, e agora isso está um bocado ultrapassado, através dos Pro Tools e das novas tecnologias permitem-nos, dão-nos alguma margem. Embora não tenham aquele feeling que o analógico nos facultava, continua a ser especial, mas permite outro tipo de voos, se quisermos, através de associação de timbres, etc., e conseguimos trabalhar mais facilmente. Portanto, o limite agora vai do bom senso e do gosto de cada um também, porque podemos sempre ir, podemos também fazer uma sorda desgraçada que depois ninguém percebe, mas também podemos jogar com vários timbres diferentes e ver como é que eles reagem e pronto, é mais fácil. A grande facilidade das tecnologias é que já não temos que ir para um estúdio grande, alugar um estúdio caríssimo e poder fazer as coisas quase que em casa, né? Cada um já tem o seu estúdiozinho onde pode fazer as suas coisas, com resultados profissionais, que é bom. O Francis é saudosista, ou seja, olha para trás para o 78 de hoje e those were the days. Dos chutes, não é? Sim. Não, aquilo teve o seu tempo, foi muito bom. Foi por aí que eu comecei a série minha carreira musical e acabou, se calhar, prematuramente, mas não poderia ter durado muito mais. Os chutes hoje estão onde estão porque eu não estou lá, ou seja, como é que eu ia te explicar isto sem chocar ninguém? Somos todos ouvidos, aliás. Os chutes seriam algo diferente com o Francis, naturalmente. Nunca teria havido uma casinha se eu estivesse lá, e eu explico porquê. Eu levo as coisas muito a sério, não quer dizer que eles não levem também, mas aquilo era uma banda underground, muito rock, muito fechada no rock e numa certa agressividade, não sequer violenta, obviamente, mas pronto, uma reação à vida que quatro miúdos estavam a sofrer as pressões da sociedade, a integração da sociedade, dos primeiros empregos, aquelas coisas tudo, e aquilo era um resultado muito cru, muito honesto, muito firme. Daí o Man, o Seman, etc. Exatamente. Letras, exatamente, que expressavam essa crueza, se quisermos, essa frontalidade. E houve a certa altura, e talvez um bocado por isso, a certa altura começámos a divergir em termos de objetivos musicais. Mais com o Tim, eu não posso falar muito sobre isto porque somos todos amigos e eu respeito-os profundamente, aliás tenho perfeito orgulho que eles sejam a maior banda de Portugal, aliás, calculei que fossem, mas não nem me via numa postura destas com eles, com sucesso. Digamos que, se eu posso parafrasear o que disse uma vez do Peter Gabriel, quando fez o primeiro álbum, quando saiu dos Genesis, ele disse: quando as coisas ficam grandes demais, perdemos o controle delas. E não sei se me fiz entender. Perfeitamente. É uma opinião pessoal, claro. Claro, mas diz-se que a principal decisão aconteceu por causa de um concerto. É isso? Sim, isso foi uma ruptura, nem sei se vale a pena muito falar sobre. Não, enfim, isso é só uma questão de curiosidade. Sim, para quem se calhar, e provavelmente haverá ouvintes aqui que estão a ouvir falar de Francis pela primeira vez, não é? Mas que chutes é um nome que não lhes passa à margem, claro, que claro, conheçam claro, ou não claro, o Cerco claro, ou o 182, claro, etc. Claro, não, é? Claro. Não, isso acabou por ser como é que eu ia te explicar? Isso foi a gota d'água que falar que fez, não digo transbordar com a rolha de champanhe, que saiu e não dava a vender outra vez. Sim, não? Pronto. Aconteceu uma situação que hoje em dia, se tivesse acontecido, eles teriam visto as coisas de outra maneira. Nós tínhamos um concerto agendado para o Rock Rendezvous, já tínhamos feito N concertos no Rock Rendezvous, tínhamos um concerto no Rock Rendezvous e andávamos a tentar, na altura, já negociar com editoras majors, nomeadamente a Valentim Carvalho, a Polygram, etc. e andavam muito atentos, porque andávamos nos tops das rádios de Nascença, em número 1, já há algum tempo, com o Semin, depois o... Pronto, e estávamos já com um certo estatuto de banda, andavam muitos olhos atentos em nós. E um dia surge um concerto no Rock Rendezvous, assim já não tocávamos, estávamos em processo de quase de férias, digamos, e tínhamos estado a criar coisas também novas, e já não tocávamos há algum tempo, aí há um mês, penso eu, e de repente surge um concerto no Rock Rendezvous, tudo bem, o concerto era para ir numa quarta-feira, e soubemos dele na segunda. Tudo bem, vamos fazer, não precisamos de ensaios, vamos fazer um soundcheck. Na véspera acertamos as coisas e fazemos o concerto. Por diversas situações, não pôde haver soundcheck na terça-feira, não deu para haver e não sei quantos. Então vá lá, falaram comigo, disse tudo bem, fazemos soundcheck na quarta-feira, antes do concerto, acertamos as coisas. Em cima da hora, dizem-me, olha, afinal não vai poder haver soundcheck. Disse, como é que é isso? Ou seja, a ideia era chegarmos, ligar as guitarras, ligar os instrumentos e pôr-nos a tocar sem sequer acertar o som. Portanto, aquilo saía, já não tocávamos ao mês e tal, só ia correr mal. E eu disse, epá, é melhor não irmos. Pronto, e criou-se ali uma divergência. Eu achei, eu não me lembrava de algumas partes das guitarras, das minhas guitarras e não sei o quê, e estava com uma certa também resistência em estar a tocar sem acertar o som, porque depois não tínhamos técnico de som para nos ir acertar o som ao meio do concerto, não é? Porque estávamos nós em cima do palco e depois o que saísse, saía, não é? Estamos a falar de 83, não é? Para situar as pessoas. Sim, sim, exatamente. Uhum. E eu disse-lhes, pá, vamos cancelar isto, fazemos o concerto depois noutra altura, quando possamos fazer o soundcheck, entretanto ensaiamos e não sei o que. Pronto, e depois criou-se ali vamos, não vamos, e houve outras coisas à mistura que são pessoais. Claro, claro. Vou-me furtar de falar e depois acabei por dizer, olha, não vou fazer esse concerto e sugiro que vocês também, que a banda não vá, e eles optaram por ir. E pronto, e se eles foram sem mim, ficaram sem mim. Eu fiquei para trás e já não voltei aos ensaios. Ora bem, mas nós somos grandes amigos, não é? Claro, e essa leitura é preservar esse tipo de situações, não é? Claro, claro. Agora tem aqui o The Last Prophecy, a última profecia. Porquê que acha que foi necessário estes 20 e tal anos para que tivesse novamente uma edição em seu nome? Pedro, basicamente por dois motivos. Primeiro, pela resistência das editoras em fazer edições de música instrumental, pelo menos aquilo que lhes apresentei aqui e ali, eles torciam o nariz e eu gosto muito. Eu lembro do David também dizer, e o Tosé Brito, eu tenho isto no carro, divirto-me imenso ouvir isto. Epá, mas editar isto, tens que fazer uma coisa mais comercial. E eu, sinceramente, pronto, em termos de música, custa-me um bocado subverter aquilo que eu tenho prazer de fazer a critérios comerciais. Uhum. Posso tentar apontar nesse sentido, aqui ou ali, intencionalmente. Agora, vou ter que fazer uma faixa com um refrão cantável e uma música de 3 minutos porque tem que passar na rádio, tem que ser comercial. Não estou para aí virado e não me apetece. E hoje em dia, com as hipóteses que temos de fazer, surgiu uma hipótese de fazer a edição de autor e, portanto, chila, não é? Também na altura andei metido em outros projetos, andei-se fazer para produzir outras bandas. Aliás, tem ligado ao Bairro do Amor, não é? Jorge Palma, não é? Sim, Jorge Palma e o Sol foi produzido por mim também, aquele álbum que ele tem, que é só... Exatamente, que é só a piano, exato. Pronto, e aí fui fazendo outras coisas e fui-me divertindo também a tocar com outros músicos e fazer pequenos projetos que nunca chegaram lá de nenhum, e o tempo foi passando e, de repente, pronto, chegou a altura de pôr cá fora o The Last Prophecy para poder seguir para a frente. E agora, ainda antes do álbum, o que é que mudou em França em 25 anos? Se calhar o cabelo está mais branco. Isso todos nós, não é? O resto, não sei. Pois têm a sorte de terem branco, aqueles que nem isso têm a sorte, não é? Já ficaram transparentes, não é? Exatamente. Não, acho que não mudou muito, sinceramente, não mudou muito. Musicalmente, não sei, compete às pessoas de ver. Os primeiros álbuns também já eram um pouco inocentes, vá lá. Este teve algumas limitações também da ordem técnica, não pude fazer tudo exatamente aquilo que queria, mas quando eu consegui fazer, isso também demorou algum tempo, quando consegui fazer o mais próximo daquilo que eu pretendia, cá está. Estou-me a falar de coisas, por exemplo, o René Chateau gostava de ter feito ele mesmo com uma orquestra de 80 peças, mas não fiz. Então, não há condições para isso. Portanto, são pequenos pormenores que ainda tive que falar que não poder concretizar. Mas levou o seu tempo e dá um certo prazer um músico poder fazer o trabalho ao ritmo que as coisas vão acontecendo, sem pressas, sem timings, sem, percebe? Poder fazer isto à medida que vai evoluindo e que se vai caminhando, fazer a obra sem pressas. Penso que não mudou muita coisa musicalmente, como digo, compete às pessoas avaliar isso. Em termos pessoais não mudou muita coisa, portanto acho que não terá mudado muita coisa. Eu faria, se tivesse no chute, estaria a fazer exatamente a mesma coisa, ou muito perto daquilo que eu fazia na altura. E instrumentalmente penso que também não há muitas semelhanças, mas também não haverá assim tão grandes diferenças entre Botas de Vento, Estilete e este Last Process. Tem temas que, de algum modo, tendo em conta que uma trilogia, são seguimento uns dos outros, que à partida tenha essa ideia, quando está a criá-los, está a recordar-se dos acordes de outros temas, dos álbuns anteriores? Não. Há algumas sugestões, aqui e ali, de frases, entre aspas, emblemáticas de uma ou outra faixa do Estilete e da Rota dos Ventos, mas não são temas baseados em, mas são alusões, digamos. Só os mais atentos é que deram por elas. Ainda sobre este Last Prophecy, há aqui uma questão que é a parte gráfica, de que eu gosto particularmente de falar, e neste caso é extremamente cuidada. Mas aonde? O Francis também tem o seu dedo. Pelo menos nos créditos. O dedo, o braço. Depois parece-me tudo, exatamente. Foi, não, eu fiz isto, isso foi de propósito. Eu já que ia fazer uma edição de autor, resolvi fazer exatamente o que queria e fiz tudo. Eu tirei as fotografias, colhi-as, tive que pedir autorização à Quinta da Regaleira para fazer esta capa lindíssima. Não sendo fotógrafo... Isto é em Sintra, não é? Para situar as pessoas. Quinta da Regaleira, tanto é em Sintra, não é? Exatamente, Quinta da Regaleira em Sintra. Uhum. Poço iniciático, a Quinta da Regaleira é uma quinta mística, cheia de esoterismos e de mistérios e... Parece que vemos os faunos a saltar atrás das pedras. Aquilo é um sítio lindíssimo, que já agora aproveito e desafio as pessoas a visitarem quando vierem a Sintra, Lisboa, Sintra, a visitarem a Quinta da Regaleira, mas com tempo, porque vale a pena. E este poço iniciático é o ex-libris da Quinta da Regaleira, e tem muita história ligada a ele por trás, à iniciação maçónica, dizem, e não vou abrir muito sobre isso. Uhum. E tem várias histórias ligadas a isto. Como o disco todo, os temas são inspirados no misticismo, algum do misticismo que envolve a criação da humanidade e mesmo do planeta que nós conhecemos, não encontrei melhor do que, aliás era uma ideia já com algum tempo, não muito, mas recente, desde que visitei aqui na Rádio, e assim, exatamente encontrei a capa do álbum. Agora tive que pedir autorizações para isso e consegui, felizmente. E fiz tudo o resto, todas as fotografias, o livro, por dentro do disco vem um livrinho com umas 10 folhas, penso eu, com fotografias também alusivas a cada tema e trabalhadas também por mim, embora não seja um gráfico, mas pronto, foi fácil, sabendo aquilo que estava a fazer e aquilo que queria expressar, foi fácil de certa forma conseguir pôr em fotografia aquilo que... os ambientes que as músicas sugerem, ou parte dos ambientes que as músicas sugerem. Ainda a propósito da questão da gravação deste disco, o nome que lhe aparece aqui é o nome do Tó Pinheiro, de que pelo menos do Cidade já vem, não é? Na altura tu tocava flauta ainda, não é? Já, uhum. o grande Tó Pinheiro da Silva, que tocou flauta, exato, e no Rota dos Ventos. Agora será mais difícil, mas tenho a impressão que no Rota dos Ventos ele também fez lá uma perninha de flauta, salvo eu, uhum. Já não tenho a certeza. Mas foi o técnico de som do Stileto, e é um excelente, para quem o conhece, Tó Pinheiro de Silva é um técnico, talvez dos melhores que Portugal já teve, técnico de som, é um engenheiro de som na ação da palavra. Ele, juntamente com o Zé Fortes, são dois nomes de destaque, além de ser um amigo, não é? E ajudou-me a fazer a masterização disto para pôr o som ainda mais apurado, como se pretendia. Uhum. Este disco tem, como disse há pouco, tem mãos, pés, braços de Francis. Eu recordo dos créditos, por exemplo, do Stileto, que tinha o Zé Nabo, não é? Tanto dinheiro que já falámos aqui, o Nono Nossos Dias, que falámos aqui há pouco também, no sax. Jorge Palma. Jorge Palma. São processos de criação muito distintos, não é? Não. A ideia no Stileto e no Rota dos Ventos foi mais ou menos como eu fiz The Last Prophecy. A diferença foi, uhum, que eu aqui decidi tocar todos os instrumentos no meu estúdio e fui fazendo as coisas. No Stileto e no Rota dos Ventos convidei alguns músicos para executar certas partes que eu acharia que poderiam trazer um pouco da sua criatividade para dentro. Estou-me a lembrar do tema, estava a ver se me lembrava agora do tema, em que o Jorge Palma toca, em que eu tinha lá uma Horizontes Úmidos, com o tema em que o Jorge Palma faz uma... Que é do lado A do Stileto, portanto, naquela altura havia lado A, não é? Exatamente, é o terceiro tema. Terceiro tema, exatamente. Terceiro tema do lado A, Horizontes Úmidos, em que há lá depois um piano, um solo de piano, um solo, mas que não é um solo solado, é um solo integrado, e que eu, pronto, eu sabia o que é que eu queria. Aliás, tenho fotografias ainda dessa época, com o Jorge Palma a tocar aquilo, e eu tivemos para ir à vontade umas 3 horas para fazer uma coisa de, sei lá, 1 minuto, nem tanto, 30 segundos, porque eu sabia exatamente o que eu queria e ele sabia exatamente aquilo que queria, e até nos encontramos os dois no mesmo sítio. Demorou um bocadinho. mesmo aconteceu no Rota dos Ventos, e que fui buscar no Naivo, o tema Naivo, que é para aí também o segundo ou terceiro. É o segundo, sim. Uhum. Tem um solo de sax no final do Edgar Caramel, que também é fabuloso. E pronto, e não são coisas que eu me arrogo no direito de tocar, nem de tentar. Não é? Não quero. E eu sabia exatamente aquilo que queria. E então dizia-lhes, queria isto assim, a melodia é esta, agora interpreta tu. A mesma coisa aconteceu com a Naná Sousa Dias no Strings. O Strings, exato. O primeiro tema do Stiletto tem dois saxos do Naná Sousa Dias fabulosos, que também lhe dei o tema e disse, olha, é assim, a melodia é esta, agora interpreta. Pronto, e assim consegui captar a criatividade deles para o disco. Neste caso, resolvi fazer eu tudo. Estamos aqui agora na fase dos desafios. São três. O primeiro é este. Imagine que viria aqui ao Oliveira do Hospital fazer um concerto, que aliás teríamos muito gosto. E que pode trazer consigo duas bandas, ou duas bandas, dois autores, para fazer um concerto consigo. Quem é que hoje em dia gostaria de convidar? Complicado. Uma vez que estamos a falar de música instrumental, eu à partida convidaria os Chutes, mas não faria sentido qualquer associação dessas de três. Uma super banda, depois com uma bandinha a fazer música instrumental. Portanto, não sei, acho que ia buscar músicos mais recentes, ia buscar, sei lá, o B Fachado, ou ia buscar até outras coisas mais menos conhecidas, projetos mais fechados. Sei lá, estou-me a lembrar do Todd Trips, também tem... Já foi nosso convidado aqui da Boa Nova também. Tem temas interessantíssimos e tem um trabalho também que eu gosto bastante. Estou-me a lembrar do São Miguel também, se calhar iria por aí. Agora um outro desafio. Vem uma banda da cena internacional. Sim. E convidam o Francis para fazer a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Acho que não gostaria. Sinceramente, não gostaria. Pronto, ficaria honrado com alguns convites, gostaria menos de outros, mas acho que as primeiras partes são ingratas. Eu fiz com o Sétima Legião primeira parte, ora bem, como é que chamava aquela... Eu recordo-me do Sétima Legião em Coimbra, teria feito a primeira parte dos Stranglers. Não foi os Stranglers, mas foi... Pronto, é uma banda, agora tive uma branca, não me consigo lembrar. My Bag, Lloyd Cole, não. Lloyd Cole, exatamente. Lloyd Cole. Fomos fazer a primeira parte a Cascais, eu estava a tocar com eles, a dar um apoio, e fomos fazer a primeira parte de Lloyd Cole e aconteceu tudo, e a Sétima Legião não precisa de apresentações, é uma banda fabulosa. O público até aderiu, mas desde só termos disponível um canal de som, até termos o som extremamente mal equilibrado, até tudo aconteceu, portanto, as primeiras partes, e só não foi pior porque o público realmente aderiu imenso ao Sétima Legião, porque já era uma banda respeitada na altura. Exato. Agora, quando vamos a um concerto ver uma banda, a primeira parte é um aquecimento e ninguém está de facto a prestar muita atenção, e o que às vezes é um bocadinho ingrato, porque há muitos músicos que aproveitam para abrir público e para fazer chegar os seus trabalhos ao público através dessas aberturas, vá lá. De outra forma não teria hipótese. Mas é um bocadinho ingrato, as pessoas vão lá para ouvir a banda X e não é para ouvir aqueles que estão ali a tocar, quem são aqueles gajos que estão ali, e às vezes não se presta muita atenção, faz barulho, e as condições também sonoras às vezes dadas aos músicos para apresentar também não são as melhores. Portanto, eu sempre achei, ficar a saber, sempre achei desde o início que não devia haver primeiras partes. Primeiras partes faz com música ambiente enquanto as pessoas se estão a preparar, e depois a partir daí, meus amigos, temos aqui o concerto, aquilo que vocês vieram ver, e acabou. Acordar, julgo que o ano de 94, no que falava há pouco de Stranglers, recordo-me dessa noite o magnífico concerto do Sétima Legião, não tão bem conseguido o dos Stranglers, só que me deixou muito desiludido. O qual? O dos Stranglers? O dos Stranglers, em Coimbra, isto em 94. Mas temos outras situações parecidas. Houve uma altura, não sei precisar em que ano, em que, imagine-se, agora isto vai, lembrei-me agora, vai dar algum apoio àquilo que eu acabei de dizer. Os King Crimson vieram fazer a primeira parte de Roxy Music. Pronto, não é preciso dizer mais nada. Exato. Ok, são duas coisas completamente não mexíveis, como o azeite e a água, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na minha opinião, os Roxy Music nem sequer são muito fã, aliás, nem pouco, não. É uma banda pop, mas não diz muito. O King Crimson são os deuses da música, para quem gosta, claro, e para quem entenda assim. E, portanto, o concerto seria King Crimson e depois o resto é de esquecer. Portanto, continuo a dizer, não acho que sejam coisas misturáveis, mas... Então vamos ao terceiro desafio, e já vos tenho dito que este é o mais difícil. Imagino que vai haver um tributo a uma banda portuguesa e que gostava muito que o Francis fizesse uma versão de um tema. De quem gostaria muito de fazer uma versão de um tema, e já agora, que tema seria? Uma versão, se calhar fazia, agora vou brincar um bocadinho, se calhar fazia uma versão de um tema de Chutes, em instrumental, não funcionaria. Sem a voz rouca de Tim, as coisas não funcionam da mesma maneira, porque estamos a falar de instrumental, não é? Claro. Então faria outra vez qualquer coisa do Sétima Legião, eventualmente por aí. Assim, a partir daí é o que me ocorre. É agradecer a disponibilidade de apresentar aqui este magnífico álbum, de que lhe dou os parabéns, a minha opinião muito pessoal, mas seguramente a opinião de muita gente, de que felizmente soube também explorar a questão da vertente de internet, porque tem lá dois bons vídeos, também de sua produção, não é? Mas que, e é por aqui que vamos fechar, infelizmente em canal aberto não passam. O que é que acontece? Resta de internet. Em canal aberto, como assim? Quando digo canal aberto de RTP1, RTP2, SIC, TV. Não passa. Sabe o quê? Eu já agora fico aqui os ouvintes da Boa Nova ficam também a saber um pouco o que se passa, se é que não sabem ainda. As portas têm-se aberto, de certa forma, com alguma facilidade, tal como a vossa, através da qualidade do trabalho. Isso, para mim, é o que me interessa. As pessoas ouvem e dizem, isto não é mal, gostam e vamos divulgar. Tudo bem. As outras fecham logo à partida quando dizem, tem qual é a editora? Isto é a edição do autor. E fecham a porta. Dá-me ideia que há certos canais estabelecidos que menino não entra, se não tem editora, não entra. Ou seja, até pode ser o melhor trabalho do mundo, mas não é. Eu tive algumas poucas, felizmente, as portas, como digo, têm-se aberto bastante bem, com alguma facilidade, embora não tenha uma máquina de uma editora por trás a fazer tudo isso, muitas coisas têm estado assim. Tem acontecido, não é? Tem acontecido, mas eu lembro-me de um suplemento do Público Y desse suplemento para cá o disco com a editora, e depois, quando souberam que não havia, fecharam por isso simplesmente a porta. Eu disse, então vocês apoiam a música portuguesa ou apoiam as editoras? E não tive resposta. Não gostaram, se calhar, da pergunta também, mas pronto, tudo bem, o critério é deles. Eu podia até ter descascado no álbum e dizer é uma porcaria, ele vai dar banho ao cão, tudo bem, eles podiam fazê-lo, se assim achassem. O trabalho não é medíocre, agora pronto, só entra quando há editoras, e voltando à história do início, como os editores só editam aquilo que é comercial, estamos calados. Francis, se marcarmos reunião para o próximo disco, Estamos a marcar a reunião para aqui quanto tempo? Ah, não sei. Pode ser daqui a 500 anos, como pode ser daqui a 6 meses. Não faço ideia. A criatividade existe. Estou a reunir diverso material, estou a fazer muita coisa ao mesmo tempo também. Também vamos fazendo as coisas na medida do que podemos e da disponibilidade que temos, e vai-se fazendo as coisas sem pressas. Este está cá agora. Boas novas do Francis, outra vez cá fora. Francis, da nossa parte fica agendado, portanto, nós não iremos falhar. Está bem. Okay. Um abraço, obrigado por tudo. Tá bom? Obrigado também. Obrigado.